Atenção! Os níveis de burrice a seguir são extremamente elevados. Escute por sua conta e risco. Está começando mais um Anivacilo Cast, o programa para você se sentir inteligente com a nossa burrice. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Renan Barra Borracha, sou Daniel Gazil Creefer. Fala galera, bem-vindos a mais um Anivacilo Cast, tamo junto aí. Errar o Tunes, o Bug Boy. O que tá acontecendo? Não, canta, não discuta. Não pergunta, só canta. Meu Deus. Ah, olá, eu sou o Raul, como vai? Eu vou bem, e você? Ah, meu Deus, que noite bela. E vamos começar mais uma Jukebox nessa manhã maravilhosa. Acabei de falar que era noite, já falei que era amanhã, mas só que você pode ver isso o tempo que você quiser. Parecendo filme da Disney, antes de tudo é cantado. É isso aí, agora a gente vai chamar os animais para fazer a limpeza do nosso quarto. Digo, os anúncios. Anúncios! Oferecimento Escolas de Canto Anivacilo. Não vem. Muito bem, né? Mais uma Jukebox. E dessa vez, eu acho que vai ser um episódio mais curto do que o normal, porque a gente vai trazer o quê? Aberturas dubladas. Bah. E infelizmente a maioria delas não tem a versão. Yep. Assim, existem. Mas só que são. Estão lá no limbo da internet. Tá bem, tá bem escondido. Que eu me lembro, por exemplo, umas que eu vou. Antes eu baixava MP3 dessas aberturas pra colocar no celular. Eu sempre procurava a versão completa. Mas só que eu tinha que fazer uma pesquisa do caralho pra poder achar elas. Então, enfim, dá um desconto. Dá um desconto que ia ser mais difícil. E antes não. As que tem completas, normalmente são só versões em loop. Não tem diferença da primeira parte pra segunda parte. É como achar agulha num palheiro. Não dá, velho. É difícil pra caramba. Isso é uma expressão de desenho dublado. Analogia is my passion. Isso é uma expressão do Bob Esponja, inclusive. Isso é uma expressão de muitos lugares. É, só que eu lembro que achar uma palha num agulheiro é o que a Sandy fala. Uma agulha num palheiro? Não? Joga palha no agulheiro. Ou não? Dor. Nossa, muita dor aquilo. Bem. Enfim. Mas tem algumas aberturas dubladas. Completas, mas... Eu achei, por exemplo, as que eu deixei aí, eu tem algumas que eu achei completas. Vamos pra lista. Yay! Começando comigo, porque sim, a primeira abertura que eu trago aqui é uma que eu gosto muito e eu sempre falo dela, sempre que possível, que é a abertura de Sakura Card Captors, obviamente dublado, porque Eba. Esse é o tema. Eu esqueci o nome da música. Catch Me Catch You, mas a versão dublada tem um outro nome que eu poderia procurar e eu vou. Moto. Então o nome da abertura, yes. Moto. Yeah. O nome da abertura, aqui, eu achei, o nome da abertura é Tenho Medo de Chamar, é o nome dela. Caramba! Também te amo, Raul. Tipo a versão normal, Catch Me Catch You, Tenho Medo de Chamar. Pois já amei a pessoa errada. Diga se te deixei faltar amor. Vou te contar o que os olhos já não podem ver. Tá, acho que a gente descarrilhou muito essa pauta. Extremamente. E, fiquem aí com a abertura que eu não falei nada. Que eu não lembro dessa coisa de Cardcaptors, mas eu lembro que a abertura é foda. Tenho medo de dizer que te gods! Você? Peraí, tá comendo. Ah, então, Raul! Não, eu posso falar. Não, aqui. Pode terminar de mastigar. É, vamos lá. Pra começar bem, vou aqui com o Cavaleiro Zodíaco. Óbvio, não tem o que falar, cara. As aberturas de Cavaleiros Zodíacos, os encerramentos são ótimos. Eu vou trazer aqui um bem melancólico mesmo, que é o Blue Dream. Posso perceber. O meu coração vai me levar. Cara, é incrível. É incrível como essa música passa um sentimento melancólico, assim, de um pouquinho de tristeza no começo, mas depois de força pra continuar, que retrata bem. É igual numa parte lá que tem o Seiya carregando a Saori. Ele, acho que é lá no... Que é essa música da saga de Asgard, de Poseidon. Bem na hora que eles quebram o último pilar, né? E o Seiya vai com a armadura de ouro, de Sagitário, levando a Atena. Fala muito desse sentimento dos cavaleiros pra proteger a Saori. Mesmo tendo esses momentos tristes, mas eles sempre se apoiando na força que eles têm pra poder salvar ela. Eles andando meio que em câmera lenta, né? Câmera lenta e música triste é sempre bem massa. É tipo fazer pose quando explode. Exato, é. Power Rangers Total, sangra faísca e os caralho. Enfim, é linda essa música e essa é que eu queria deixar aí como próxima música. Vai lá, Blue Dream, Cavaleiro Zodíaco, Saga Asgard, Poseidon. Acho que agora é Raul Turnes, o cara com o maior ânimo desse podcast que você pode encontrar. Vai lá, cara. Eu acho interessante que Blue Dream parece um nome de stand de Jojo. Desculpa trazer isso pra cá, é só... Ah, do meu podcast! É só o que eu pensei. É só uma piada. É só o que... É literalmente só o que eu pensei. Parece o nome de uma música que daria o nome de stand. Enfim. Eu tentei evitar ao máximo pegar uma das músicas de Digimon, porque... Mano, eu também. Eu tentei sair um pouco do óbvio também. É, mano, mas eu não peguei ela porque eu achei que vocês iam pegar. Que merda! Eu não peguei ela. Porque eu sabia que algum de vocês ia pegar. Eu evitei ao máximo pegar, mas então, eu deixei. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai cantar ela agora. Tá, parei. Eu trouxe aqui a abertura do terceiro Digimon, do Tamers, ou Digimon 3, no caso, né? Que é o Lendário Sonhador. Opa! Engraçado que eu acho que essa foi a que eu menos tive contato dos quatro originais. Eu lembro que eu via bastante o primeiro Digimon. Eu vi muito do Digimon 2 porque eu vi ele no YouTube por completo. O 4 tá no meu peito mesmo. Eu adoro aquela série. Mas o 3, por mais que na minha opinião seja o melhor, ele é outro que eu não tive muito contato com. Mas eu ouvia bastante essa música quando eu tinha lá os meus 10, 12 anos e ela fica marcada, seja pelo ritmo, seja pela sensação que passa. Uma sensação mais melancólica um pouquinho também que as outras aberturas. É, mas ainda bem que maior de todos. No presente, no futuro, seja onde for. Mas eu pensei que alguém ia trazer também a abertura do Digimon 1 com a Angélica. Essa eu tava pensando. Eles vão se transformar. Para o aluguel pagar. Eu vou... De todas elas, essa aí é que eu menos queria trazer. A do 2 é legal, a do 3 é fenomenal, a do 4 é... A gente é um programa em áudio, mas de alguma maneira a Angélica ia aparecer na capa e na cara de todo mundo, nas telas dos celulares e computadores que iam usar pra escutar esse episódio. Olha, se as capas pudessem ser GIFs, daria pra gente fazer um GIF disso, então. Tem isso também. Ela, seria legal. Tipo, ela olhando pro chroma key com a boca tipo... Ah! Exato. E o chapéuzinho de seu Madruga. Eu até ia perguntar pro Raul se ele conhece, não pelos memes, mas se ele assistiu com essa versão da Angélica com o chapéuzinho de seu Madruga voando no chroma key. Eu lembro que eu vi. Eu lembro que eu vi uma época assim. Acho que... Nossa, eu lembro que eu vi um dos primeiros episódios de Digimon em VHS, mano. Opa, meu Deus. Eu lembro que eu peguei uma versão desse Digimon que era da abertura da Angélica, só que ela não aparecia. Mano, é muito estranho. Mas isso ao mesmo tempo é... É muito estranho que em algum momento pensaram que isso fosse plausível. Tipo, o negócio não tem nada a ver com a Angélica, mas ela vai aparecer na capa, na frente do desenho. Exato. Por quê? Man, just why? Enfim, fiquem aí com a abertura do Digimon 3, que é fenomenal. Que era o que a gente tava falando. Quero ser o maior de todos, o lendário sonhador. No presente, no futuro, indo aonde for. Digimon Tamers. É mesmo, hoje percebi, eu sei. São tantas questões, quem sou eu não sei. Se eu cair bem rápido, vou me levantar. Não vou fugir, a chance pode me escapar. Sou o maior que já surgiu, sonhador que conseguiu voar mais alto que todos. Vou em direção ao amanhã, não penso em parar, eu não. Ninguém me deterá. Vou ser o maior de todos, o lendário sonhador. Eu conquisto no presente a certeza do que sou. Quero ser o maior de todos, o lendário sonhador. No presente, no futuro, indo aonde for. Quero ser o maior de todos, o lendário sonhador. No presente, no futuro, indo aonde for. Vamos lá, então, voltando pro início, o senhor Renan Santos Borracha, qual é o que mais você trouxe? Eu ia trazer uma abertura que não tem nada a ver, e acho que ninguém conhece, mas já que o Gato citou justamente a abertura do o encerramento do Cavaleiro do Zodíaco, Saga de Asgard e Poseidon, por que não trazer a abertura dessas mesmas sagas? Que é a Soldier Dream. Rapaz, o começo dessa é violento. Tá mandando o para do João Kleber? Não. Ah, tá. É que você fez o para. Eu achei que era do João. aí eu fui me tocar que era da abertura da... É o comecinho dela. Eu ia me tocar, tá ligado? Mas, mano, essa é a minha abertura favorita dos Cavaleiros do Zodíaco, apesar da primeira ser pica e apesar das marchinhas de carnaval serem nostálgicas. Nossa, não. Eu pensei também, o universo vão combater o mal. O mal. Mas enfim, a minha saga favorita de Cavaleiros é a saga de Asgard. Porque, mano, Asgard é um puta lugar legal, era mó gelo. Era Frida o nome da vilã lá? Sim. Se não me engano, era Frida. É, era algum nome desses. Ela parecia mó maneiro, mas eu era do mal. Mal. E tinha um cavaleiro que tinha uma espada. E ele era todo de cristal, era muito foda. E o... Teve até a saga dos Cavaleiros de Cristal? Sim. Tipo, é um momento também que a animação tava um pouquinho melhor do que a clássica dos Cavaleiros, que era meio merda, né? Um filho redondo. Que já foi minha foto de perfil no Facebook. Nossa, acho que eu conheci o Renan. Não, eu conheci o Renan com ele com a fotinha dele de lado, sorrindo. Qual delas? Eu não sei, você tava com a camisa amarela, acho que era do Borussia. Aí, e... tirando, meu irmão. Você tava só de ladinho, assim, rindo, com um sorriso bem tímido. Enfim, assim, o Cavaleiros foi evoluindo bastante, questão do traço, conforme as temporadas foram avançando. E essa abertura aí, cara, a guitarra simplesmente estoura. É muito boa. Teve um momento muito ímpar na minha vida que tava passando um programa no Sport TV, que era tipo os gols mais bonitos da semana no Campeonato Turco. Aí, tipo, tava lá, era votação popular, né? Eram 5 gols. E tava tocando a abertura dos Cavaleiros, versão instrumental, enquanto passava os gols. E eu, tipo, caralho! Eu reconheço essa merda! Pra Rede TV, você tem os direitos disso aí? Não, foi no Sport TV. Ah, então pode, é canal a cabo. Eles podem tudo. Ah, é, não, é verdade, eles podem tudo. Não existe um processo em TV fechado. Mas fiquem aí com a abertura. Os Cavaleiros do Zodíaco. E virá como um guerreiro que voar, persistir, superar qualquer barreira, encarar sem temor seu destino e será o vencedor com a luz que te guiar. Cara, você terminou de comer? Já terminei. Ah, então bora. Vamos lá. Agora, eu vou começar um combo aqui de Dragon Ball, mas calma, eu vou explicar cada um deles porque eles estão aqui. O primeiro eu vou falar do encerramento 2 da série Z, Dragon Ball Z, que se chama Garra no Coração. E essa música, assim, me traz uma época muito boa. Né, eu lá no meu quarto assistindo com a minha TVzinha lá, a Saga Buu, na Globo. Eu acho que a Globo não passava os encerramentos, mas eu, com a internet, eu descobri, né, que esse daí seria o encerramento dessa saga. E é uma música muito bonita. A letra, né, fala, começa principalmente, ela basicamente é dos Guerreiros Z, andando por aí, tentando viver a vida, agora sem o Goku, depois que ele morre e tudo mais, eles entendendo, né, e só seguindo a vida. E eu acho isso, assim, incrível, cara, porque o Goku foi um cara que marcou a vida de todo mundo ali, de alguma forma. Seja trazendo de volta inimigos com o poder do discurso, não querendo matar o Vegeta bem lá no começo e depois ele virando um aliado fortíssimo. E aquilo, é uma pessoa que se vai, mas como Dragon Ball morte é algo extremamente relativo, foda-se, eles só aceitam. Porque depois que a série foi avançando, que foi começando a falar do... Acho que foi o Dai Kaioshin, que começou a falar dos problemas de ficar abusando das esferas do dragão, assim, pra ficar atrapalhando o segmento da natureza. Ah, vocês não podem sair por aí revivendo as pessoas, pô. A natureza precisa seguir o curso dela. Então, como... Mesmo que Dragon Ball Z morte é algo muito relativo, nessa abertura é muito emocionante esse sentimento, né? Goku tá indo, mas ele deixou um legado aqui com a gente e a gente vai fazer o possível pra gente defender a Terra e não ficar toda hora dependendo dele, porque senão a gente nunca vai evoluir. É isso. E no final a gente sabe exatamente o que aconteceu. Ele volta do mesmo jeito pra defender a Terra. E o pior é que teve já uma parte que... Acho que até o próprio Goku falou que... Não, eu não quero ser revivido, eu quero que vocês... Salvem a Terra. Eu quero... O destino da Terra tá nas mãos de vocês. Eu já morri. Ah, mas a gente pode trazer você de volta. Não, eu já morri. O destino da Terra tá com vocês. O coelhinho, tipo, primeira vez. First time. Então tá aí. Essa vai pra ser a primeira de Dragon Ball. Eu não vou falar alguma coisa de Dragon Ball, mas tá aí. Garra no Coração, Ending 2. Vai lá. Já faz tempo.

Em qual caminho você ia seguir? Começava tipo, na estrada, longe de casa. Era essa, só que infelizmente eu não... Tá sozinho, não estou com coragem e força. É muito boa essa. É uma aquilo, boa... né, cara? Todo mundo quer ser o mestre e todo mundo quer mostrar que é bom. É muito bom. Ah, desculpa, tô cantando a versão errada. É a clássica. Eu diria que é a que mais marcou. Além da original, óbvio. Porque a original é... Pokémon Johto. É muito boa. Essa abertura, eu lembro muito porque tava. Porque era a música que o Eitor usava na série dele de. Alguns dos milhões de Pokémon. Alguns dos Pokémon que ele fez da Tonada, a série dele começava assim. Mas ainda temos que pegar pra ser dos best. E a bola 3D lá. Pokémon acho que foi o Leaf. Foi o. Foi Red? Enfim, uma das séries ali, ele usou essa do Johto e ficou muito marcada essa música. Não só porque ela é boa, porque ela é boa pra caralho também, mas por causa desse fator, né? Nossa. Ter usado. Isso desbloqueou uma memória nos primeiros vídeos que eu vi no YouTube, que era SpongeBob Johto, que era a abertura em inglês do Pokémon Johto, com as cenas do filme do Bob Esponja, da Coroa do Netuno, Cidade Perdida e blá blá blá. Nossa, sério? Esse vídeo tipo é de 2007. Deus amado. E eu lembro de assistir ele assim. Eu não tinha nem o Kiko, pra você ter uma noção. Nossa, mano. E eu tô com o Kiko desde 2010. Kiko é o nome do meu gato, pra quem não sabe. É. Cara, o maluco começou a rir, eu tava pensando só no vídeo do Drew. Não pode ser! É o Vegeta! Vai tomar no teu cu. É o clássico também. Ash Cat encontra Vegeta. Procure esse vídeo no YouTube. Tem dois caminhos pra você ir. Vai tomar no teu cu ou cala a boca, puta. Achei que você ia fazer o do Gema, please. Tomar no teu cu, porra. Tomar no teu cu, porra. Esse é um clássico também. Enfim, fiquem com a abertura de Pokémon Johto aí. Quer ser um mestre, todo mundo quer mostrar que é bom. Todo mundo quer sair na frente, na batalha ser um campeão. Tentar, sempre tentando fazer a coisa certa. Ganhar, ganhar, o passo, uma meta. É um novo mundo de aventuras. E o perigo é bem maior. É uma nova jornada, com novas emoções. Mas ainda temos que pegar. Vai ser dos mestres o melhor. Pokémon Johto. Todo mundo quer gritar bem alto. Todo mundo quer fazer lembrar. Ficar de pé depois da batalha e ouvir a música começar. Seguindo em frente, mantendo a linha reta. Crescer a cada descoberta. É um novo mundo de aventuras. E o perigo é bem maior. É uma nova jornada com novas emoções. Mas ainda temos que pegar. Pra ser dos mestres o melhor. Pokémon Johto. É um novo mundo de aventuras. E o perigo é bem maior. Mas ainda temos que pegar. Pra ser dos mestres o melhor. Pokémon Johto. Yeah. O melhor Pokémon Johto. Pokémon Johto. Pokémon Johto. Oh, oh. Pokémon jogou. Vamos lá, Renan, o que você traz aí? Opa, é, então, o que era pra ser a minha segunda música, que virou a terceira, é uma coisa que não é nem boa. O desenho não era grandes coisas, e eu acho que só eu lembro dele, porque é verdade. Mas eu trago aqui a abertura de Mirmus e Bang. Ninguém conhece essa merda, mas passava no Cartoon Network à tarde, como eu estudava de manhã, dava pra ver. Eu já devo ter botado em algum momento a música no bot, mas... quem canta a abertura em português é a dubladora da Lindinha, das Meninas Superpoderosas. Aí ela fica lá, Mir, Mir, Mir, Musibang! Com a voz da Lindinha, é claro, não com a minha. Mukbang. É um desenho muito foda-se, tá ligado? É um Hantaro com criaturinhas mágicas. Que era um... Eu não sei explicar, mas era uma mistura de Hantaro com Zet Bell. Só que o pessoal não lutava, mas tinha uns bichinhos assim, que eram essas pessoinhas. É. Que eles vinham de xícaras de chá e conjuntos, essas coisas, se eu não me engano. Ah, eu não faço ideia. Eu literalmente só lembro da abertura, porque bom é ter você no meu coração, é doce, amargo, torta de limão. Ok, agora eu estou com fome, e enquanto eu vou comer, fiquem aí com a música. Talvez esse episódio esteja andando um pouco rápido demais, mas quem liga? Daniel Gads ou Creeper? Fazer o quê, né, meu amigo? A gente até que tenta, mas só percebemos mais ainda como a gente tá com poucas aberturas dubladas, né? Acabou, é uma prática que não existe mais. Os desenhos novos que vêm dublados vêm com a abertura original. Porque antigamente valia a pena, né? Pra quem não percebeu esse movimento da TV de tirar muito da programação infantil, ou por que a programação infantil... Hoje em dia, comparado com a nossa, dando uma de boomer aqui, ficou mais... Por que a programação infantil agora tá mais besta, saca? Não sei, soltaram uma lei que não poderiam ter comerciais que influenciassem crianças a comprar coisas, ou influenciar os pais a comprar coisas pra crianças. E aí perdeu-se todo o incentivo monetário pra esse tipo de prática. O Silvio Santos ainda tá aí com o bonde de companhia dele, porque ele tá pagando aquilo do próprio bolso, saca? Porque não tem... Não faz diferença nenhuma pra ele. O dinheiro pra ele não faz sentido, não. Mas assim... Mas a Globo tirou por causa disso, porque não vale mais a pena, saca? Não tem quem pague. Aqueles comerciais da Hot Wheels que você ficava vendo lá. Parque da... Tubarão. Pista do Tubarão. Lava-jato Hot Wheels. Então é aquilo que pagava os desenhos que você via. Então, infelizmente, né, passou, não tem mais, mas foi uma época boa que a gente teve aí. Mano, mas assim, eu posso dar uma contrapartida de produtos ser mais besta hoje em dia? É Teletubbies. Has a point. O quê? Teletubbies não é de hoje em dia e era besta pra caralho. Não era um desenho, mas era a mesma coisa. Mano, não... Quem que vai discordar que Dan Thumbs era um desenho besta? Eu não sei, criança, eu não acompanhei. Não acompanhei na minha infância, então eu não posso dizer nada. É, por isso que você não tem brain damage que nem eu, Raul. Yep. I like colors. Bem, quem que vai falar agora? Era eu. Ah, era eu. É, vamos com mais uma de Dragon Ball, agora Dragon Ball Kai. É, que é, pra quem não sabe, Dragon Ball Kai é a remasterização da nossa amada série de Dragon Ball. É, com mudanças não só no gráfico, mas também na direção do anime. Ou seja, todo aquele episódio pra trocar a lâmpada em Namekusei foi todo, né, condensado. Então a saga dos Saiyajins, eu acho que em 18 episódios ela já termina. Então é bem rápido, né? Alguém que, tipo, vai tentar relembrar Dragon Ball, ou você quer apresentar Dragon Ball, sei lá, pro seu filho, pra ele assistir. Eu acho que seria interessante você já apresentar o Kai, porque já é uma versão, né, condensada, sem a enrolação, que a gente passou, né, porque a gente gostava, mas acho que hoje em dia muita coisa mudou, né, então, enfim, por isso que a gente não Dragon vê. Ball hoje em dia é só em 2x speed. Por isso que hoje em dia não tem mais aqueles animes infinitos, né, que de 300 e caralhadas de episódios. Mas, por que que Dragon Ball Kai tá aqui? Cara, ele é de 2009, se eu não me engano, então dá uma nostalgia, assim, muito grande, porque eu assisti Dragon Ball Kai todo, vocês podem ver lá no meu no My Anime List. E foi uma época muito legal, cara, de poder assistir de novo Dragon Ball, sentir toda aquela nostalgia, porque é um anime, pô, de infância, cara. Tem muita memória boa dele. Eu gosto da abertura do Kai. E assistir novamente todo ele. Então, voa, vamos, vem comigo, vamos rumo ao paraíso. Unindo as forças, nossa maior Genkidama explodirá. E o segundo motivo por que eu trouxe essa abertura é porque essa música, ela mistura o cara cantando em português brasileiro e, de fundo, a versão original em japonês. Quando eu escutei essa porra pela primeira vez, eu, tipo, bruh, que massa, cara. Então, eu achei muito legal eles terem unido fazer esse som de fundo no refrão com a versão japonesa. Cara, é incrível. Então tá aí, foi por isso que eu trouxe mais essa música aqui de Dragon Ball. E enfim, é nostálgico pra mim. Não tem como falar. Dragon Ball Kai, é isso aí. Tamo junto. O cantor dessa música parecia que tava muito feliz em estar cantando ela, tá ligado? Zé, né? Voa, vamos! Vem comigo! Agora, sobre a abertura brasileira de Dragon Ball Super, aí fica em debate. Fica em debate porque aquilo deu uma treta tão grande quando lançou. Que enfim. Eu assisti Dragon Ball Super todo também. Todo domingo de manhã eu assistia. Mas enfim, mas isso vai dar treta demais. Mas segue você via aí, dublado também ou você via? Não, eu assisti quando lançou lá pra 2015, eu acho que começou ele. Eu assisti em japonês mesmo. Acho que 2016, por aí. 2015. Anyway, a música aí. Dentro de mim, a aventura vai começar. No céu azul, por entre as nuvens vou te levar. E todo o mal, em cada inimigo vou derrotar. A emoção de combater, os mais fortes até o fim. Me faz superar toda dor, seguirei em frente sem nenhum temor. Boa, vamos, vem comigo, nossa hora é agora. Voando ao vento, posso ser livre outra vez. Te machucar com sua luz, eu vencerei a escuridão. Você verá até o menor dos sonhos se realizar. Se pode mais ocultar todo o seu poder de lutar, limites ultrapassar, sempre acreditando, se se entregar. Próximo, Raul, vai lá, velho. Traga a próxima. Eu queria começar essa a minha terceira música, na verdade, com uma crítica. Ai, rapaz. Ao Renan e ao Gades. Vocês dois são covardes. Vocês não trouxeram a primeira abertura de Cavaleiros dos Zodíacos. E é isso que eu vim trazer aqui agora. O clássico, vocês deixaram achei... de lado. Não, é, não, sim, não, não, não, não. A música, não. A marcha do carnaval. Renan da edição, corte o áudio deles e parta pra música imediatamente. Eu estou decepcionado. Não tá, né? Você tá ligado que eu vou cortar a sua parte também, né? Eu sei. Eu tenho dois argumentos pra contrapor o seu ponto. Primeiro... Se eles forem bons, eles vão pro episódio. Eu não queria parecer óbvio demais, porque, tipo, é óbvio, primeira abertura de Cabo Verde, sim. É óbvio. E o segundo, porque eu achei que alguém ia pegar. Então, não, pô. Justo. Eu tô... Você sabe que eu tô zoando quando eu digo isso no episódio, né? Eu também. Na verdade, não, tô falando. Não, você suga! Eu só falei aquilo de meme mesmo. Eu vi, uh-huh. eu acho que foi mais interessante vocês trazerem as outras duas aberturas e finais de Cavaleiros do Zodíaco. Então, tipo, mano. Eu não sabia que você acompanhou. Você assistiu ou você só trouxe essa primeira abertura de meme? Não, eu trouxe porque é uma abertura muito nostálgica mesmo. E eu gosto da primeira abertura de Cavaleiros do Zodíaco. É legal. É, eu também gosto de Cavaleiros do Zodíaco. Eu adoro Shoujo. Tipo, mano, é bom. Mas eu. Ah, parando pra pensar. Não tem muito o que falar. É a abertura de Cavaleiros do Zodíaco. Acho que eu podia ter trazido uma outra coisa também agora, mas é, agora já foi. Bom, a gente vai trazer umas menções honrosas aí depois, né? Acho que sim, tem uma que eu quero fazer pelo menos. Então, é, essa não tá dublada, Raul, vai se fuder. Não, não a do Samurai X, uma outra coisa. Ok. Então, tá. Fica aí nossa menção honrosa pras aberturas de Overlord, que são as mesmas dubladas em japonês. Cavaleiros do Zodíaco. Faça elevar o cosmo no seu coração. Todo mal combater, despertar o poder. Sua constelação sempre irá te proteger. Supera a dor e dá forças pra lutar. We'll be right back. Vamos lá então, Renan, manda aí. Eu? Sua próxima. É a abertura de Beyblade. Próximo. Ai, ai. Essa só tem um minuto. Rapidinho. E aí, Gads, qual que é a sua penúltima de hoje? Espero que não seja um desenho que a gente sempre fale. Poxa, então. Foda, né? Sou invencível! Nas mesmas estradas! Meus amigos do meu lado! Não há tempo! Ok, chega, a gente vai cantar a música inteira. Mas enfim, tá aí, como a gente falou, a abertura de Pokémon vai ter, não adianta, e a gente ainda vai fazer algo mais, tem mais coisa de Pokémon ainda vindo aí. Tem? Mas enfim, mas tem que trazer agora. Tem. Pokémon Batalha Avançada. Uou. É a abertura 8, né, em inglês, Unbeatable. E cara, é foda, mano, essa música é foda, cara, eu não tenho o que falar, mano. O começo já te deixa hypado pra caramba. Poxa, cara, eu vou acabar com todo mundo, foda-se. E essa, por que que essa parte de Pokémon é tão nostálgica? Porque por causa de um bagulhinho chamado Rede TV. Muito do meu amor de Pokémon veio por causa da Rede TV. Porque eu assisti muito de Pokémon nela. E passava sempre lá no TV Kids, umas 6 horas, 7 horas da noite, tava passando Pokémon. E cara, é incrível. E tem uma curiosidade que eu deixo salvo aí pro canal TV Kids lá no YouTube, muito grato. Quando eu tava pesquisando, ele deixou essa curiosidade lá na descrição. No dia 7 de novembro de 2008, para surpresa de todos, estreava na Rede TV a 8ª temporada de Pokémon, Batalha Avançada, até então inédita na TV aberta. Porém, o que realmente causou surpresa do público foi que o canal pulou da 4ª para a 8ª temporada. Já que a Rede TV não podia exibir as temporadas 5, 6 e 7, que estavam em posse da Rede Globo. Mesmo com esse fato e o pulo de quase 150 episódios, a infinita jornada de Ash e Pikachu continuou mantendo uma audiência surpreendente de 3 a 4 pontos, o que era incrível para os padrões da Rede TV. Então, Pokémon era o Chaves da Rede TV. Era não só um tapa-buraco, mas é um farmador de audiência. Porque, enfim, cara, Pokémon farma audiência de qualquer forma, não tem o que falar. E daí, essa abertura significa muito pra mim. E é isso, cara. Sou invencível. Toca aí. Tá bom. Se vocês quiserem falar alguma coisa. Pokémon. A gente já falou bastante de Pokémon nesse podcast. Ainda vai ter que se falar mais coisa. Você não quis falar de Beyblade? Pode falar. Fala, Kenga! Calma, desculpa. É que eu só ia falar que, eu não sei se eu já falei disso, acho que falei até no episódio, eu costumava durante a época da geração 4 pesquisar as prévias de Pokémon, os episódios de Pokémon online no YouTube. Sim, você falou na jukebox das horas de anime. Porra, que nostalgia que isso me dá. Em 4 era muito hype pra mim. Era muito bom mesmo. Enfim, por favor. Podem continuar. Abertura. Por algum motivo, Hoenn me lembra a cor laranja. Era tudo laranja naquela merda. Oh, Vai lá, Raul! Ah, não tem, eu não tenho muito o que falar dessa, mas... Mas não explica essa putaria igual do Renan, não. Não, música, não, calma, vai. Calma. Pode falar alguma coisa, né? Puta que pariu, pelo amor de Deus, nossa. eu só dizendo, é a abertura de Yu Hakusho. É um clássico, velho. Próximo! Não dá. Todo mundo conhece essa, é muito boa. Uma das melhores, se não, talvez a melhor abertura... Não, tô exagerando, mas uma das melhores aberturas dubladas, dos melhores animes dublados, ponto. Muita gente passa isso só. Exato, só... Toca aí. O vento corre na cidade. Yu Hakusho tem uma história interessante, principalmente com a Rede Manchete. Ele foi o tapa-buraco várias vezes de quando a Rede Manchete tava com os problemas lá de dívidas e tal, lá quando tava perto de morrer. Eles colocavam o Yu Hakusho em quase tudo, saca? Pra tapar buraco e também pra dar aquele farm de audiência. E funcionava, porque o desenho é foda. Isso até depois que ela terminou e que começou a Super TV, que durou por um tempinho até a transição pra Rede TV, passava Yu Hakusho pra tampar, né? Esse buraco da transição entre a Manchete pra Super TV e da Super TV pra Rede TV. Então tem uma... Pra todo mundo que acompanhou, não fui da época da Manchete, enfim, infelizmente, mas pelo que pesquisei, ele é quase que a imagem da Manchete foi muito Yu Yu Hakusho, né? Sim. Enfim. Vamos lá, então. As últimas pra finalizar por hoje, que acho que a gente já tá dublando demais aqui. Dublando. É o que eu pensei, deal with it. Renan, okay. Manda aí a sua última. Bom, então vamos terminar numa crescente, então levante-se, anime, venha com a gente. Eba! Mas não é essa abertura que eu trouxe a dois. E é eu sei, estou mais forte. Eles são todos parecidas. E muito parecidas. E o fato! Uau, Renan, você trouxe a primeira abertura de Super 11, que legal! E o thought! Não, é a segunda. Não, é a segunda. Você ativou minha carta armadilha! Pô, verdade, nenhum. Você ativou a minha carta armadilha! Você achou que eu trouxe a abertura de Super 11, mas eu trouxe a abertura 2 de Super 11. Deal with it, bitch. Super 12. Super 11, o 12º jogador. Mano, a parte final da segunda abertura do Super 11 dá vontade de você sair marchando por aí. Todos juntos, vamos juntos, juntos. O Endo tá marchando na telinha. Exatamente por isso, dá vontade de você sair andando por aí. Juntos para ganhar. Ei! Levante! Super 11! Vamos ali pela frente, não assustará a gente. Isso aqui não estou sozinho, por você estar com o meu reletro, mas eu vou continuar cantando rápido para parecer que eu sou brasileira Centauro. Nada é impossível se você acreditar. Nossa alma samurai é como um relâmpago. Desde que eu esteja junto com você e você sempre comigo, nada poderá nos abalar. Saiba que... Aí vem uma parte mó tranquila do nada. Anyway, eu já percebi que o Gás gostava do desenho. Uau, cara, Super 11 era o que unia as pessoas que odiavam o anime. Chamava, se assiste desenho, você bote olho com a galera otacona, cara. Então, tipo, mais uma vez, futebol salvando as relações. Então, tipo, realmente. Cara, pros caras lá de interclasse, os boleiros lá da escola, velho, nem eles pediam Super 11. Era... Matava aula pra jogar futebol na quadra. Até os caras que não gostavam, quando eles iam chutar, tipo, falava o nome de um ataque, ou sei lá, do Super 11, tipo... Aparecia os kanji no meio do nada. Caramba, enfim, Super 11 tem muita história por aí, e vai ser sempre ótimo que mexe com algo que É muita imagem do Brasil, né? Com o nosso desporto futebolístico. É isso, Confederação Brasileira de Desportos. É, a CBD. Grande Desporto Chutebol. Raul, você assistiu o desenho? Eu assisti bem pouco, mas assisti um pouco de Super 11 uma época. Era bem legal. É isso, era bem legal. Ok. Você lembra de alguma coisa, algum personagem, alguma coisa? Não. Super 11. Versão brasileira Central. Levante a cabeça, a muralha vem na frente, não assustará a gente. Sei que não estou sozinho, mas jamais desistiremos. Defendi no objetivo, acredito na vitória, pois você está comigo. Nada é impossível se você acreditar. A minha alma, essa muralha como um relâmpago. Pense que eu esteja junto com você, se você sempre comigo, nada poderá nos abalar. Saiba que qualquer batalha poderemos ganhar ou perder. Se eu tiver alguém pra me ajudar, porque ninguém vence sozinho, mesmo se eu não puder, eu estarei sempre aqui para o que precisar. Nossa amizade para sempre, sei que vai durar. Todos juntos vamos, juntos, juntos iremos treinar. Todos juntos vamos, juntos, juntos para ganhar. Todos juntos vamos, juntos, juntos iremos treinar. Todos juntos vamos, juntos, juntos para ganhar. E aí, gatos, qual que é a tua última de hoje? Eu espero que não seja um desenho que você já tenha falado. RS, RS. Enfim. Well. Seria, mas não tanto. Eu vou falar aqui de um mashup que eu encontrei. Quando eu tava indo pegar minha última música, eu me deparei com esse mashup das duas aberturas de Dragon Ball. Ué, Dragon Ball tem duas aberturas? Sim, meu jovem mancebo. Se você for como eu, que também não assistiu Dragon Ball na TV, infelizmente eu não assisti na TV, nós temos duas aberturas hoje em dia, no SBT e na Globo. Porque esse anime, né, teve seu split. Então tem o time da galera que assistiu Dragon Ball no SBT e tem um outro time que assistiu na Globo. Tem os debates ainda até hoje aí qual a abertura que é melhor. Realmente esse é o maior mistério que eu já vi. E eu encontrei esse mashup aí, então eu quis trazer. Por isso esse é o terceiro Dragon Ball que eu trago nessa lista. Tem esse motivo, porque eu achei um mashup incrível, cara, de ter misturado o incrível instrumental que foi feito na versão do SBT, porque quando você tá escutando, enquanto o cara tá cantando, fica uma contramelodia, né, de fundo. Quem não sabe, quando a melodia não tá seguindo o que o cantor tá fazendo, ele tá fazendo outra melodia, é a contramelodia, que é muito legal, que fica de fundo. Mas, me juntando com a da Globo, que eles pegaram o instrumental original, eles foram mais fiéis ao original, o SBT que deu as, né, pensou um pouco fora da caixinha. E, cara, é incrível esse mashup, velho. Até eu que não assisti Dragon Ball na TV, eu percebo como foi legal, né? Vamos conquistar as esferas do dragão. Então tá aí, essa é a abertura, esse mashup que eu queria trazer aí, especial, da mistura das duas aberturas da SBT e da Globo de Dragon Ball. Primeirão, hein? A abertura do Dragon Ball do SBT parece um cover, tá ligado? Com liberdades artísticas. Pois é, né? Eles... Tipo, é similar, mas ao mesmo tempo é muito diferente. Eles pensaram fora da caixa, saca? Eles quiseram fazer algo novo. Eles quiseram colocar elementos que identifiquem que aquilo era a abertura do SBT, saca? Eu não me lembro como que tava na época, o que veio primeiro, se foi a da Globo, se foi do SBT, mas sei lá. O SBT quiseram, veio primeiro. Eles quiseram deixar a marca deles pra quem ouvir lembrar. Cara, esse é do SBT. Mas, assim, eu não conhecia essa abertura até muitos anos da minha vida, porque... Eu assistia no Cartoon, eu era uma criança privilegiada de ter TV a cabo. E a abertura que tocava no Cartoon era a mesma da Globo, porque é oficial. Mas essa abertura é boa, ela só é estranha pra quem nunca ouviu. Mas só que é engraçado pensar que tem pessoas que só ouviram essa. Uhum. Confiante nos desejos de vitória. Ok. By the way, essa é minha abertura, não a do SBT, a da Globo / Cartoon Network, é a minha abertura favorita de Dragon Ball. É força pra lutar. Eu gosto do... É força pra lutar, é Dragon Ball. Mas eu gosto da voz anasalada do cantor. Do SBT ou da Globo? Da Globo. Ah. Pois é, cara, nos comentários. Nos comentários estavam falando assim, tipo, ah, o cantor de uma. O cantor da Globo é melhor, mas o instrumental do SBT arrebenta. Tipo, ah, ou o cantor do SBT, ele tava mais inspirado, ele colocou a emoção dele ali enquanto tava cantando. Então, teve debate disso. Eu gosto muito da voz anasalada do segundo cantor. Em algum lugar da terra logo vai brilhar. Vogais nasais, português like. Vogais. Meu mistério que já vi. Enfim, é isso aí. Raul, tem algo pra falar? Deixa eu ver alguns episódios do Dragon Ball original e eu lembro muito dessa abertura também. Qual? Da SBT ou da Globo? Yes. Acho que é da SBT nesse caso. Vamos conquistar as esferas. Aqui o Renan tava cantando. A Nasalada. A Nasalada da Globo / Cartoon Network. Ah, então é essa mesmo, do CN. Então é isso. Fique aí com a música. A letra tem diferenças. Então não fique aí com a música. Não, fique aí com a música. Aproveita esse mashup especial aí, o canal, enfim. O canal tá na descrição, porque é o link que você vai acessar aí na descrição. Então tá aí o salve pra quem fez o mashup. Fiquem aí com esse mashup que é incrível. Sem brigas, Globo SBT, eu entendo pra quem marcou a infância, seja pra qual lado ou pra qual for. Globo, SBT, Globo, SBT, Globo, SBT, Record. Vamos desenhar as esferas do dragão. Esse é o maior mistério que já vi. Vamos decifrar as esferas do dragão. Um monstro desconhecido mora ali. Vamos lá buscar as esferas do dragão. Uma viagem no rastro do sol. Vamos revelar as esferas do dragão. É força pra lutar, é Dragon Ball. Tentando conquistar o azul do céu. Trazendo na mente um sonho de caçador. E uma grande armadilha preparar. Uma nuvem dourada navegar. Que ter um fantástico, uma aventura. Indo de encontro ao dragão. Um sinal de luz, exemplo de vitória. Certo de que nada foi em vão. Vamos conquistar as esferas do dragão. Levar pra luta a garra de um vencedor. Correr e pegar. São tantas maravilhas pra descobrir. A fantástica aventura começou neste mundo de emoção que você chegou. E quem procura com força e energia realizar sonhos e fantasias, em algum lugar da terra logo vai brilhar. Vamos, amigos, é hora de lutar. Feras terríveis vamos derrotar. Com a nuvem voadora vou me aproximar. Desafios pra superar. A liberdade dá pra alcançar. E vencer a guerra contra o mal. Que vai nos perseguir até o final. Levar pra luta a garra de um vencedor. Vamos desvendar as esferas do dragão. Esse é o maior mistério que já vi. Correr e pegar as esferas do dragão. São tantas maravilhas pra descobrir. Vamos desvendar as esferas do dragão. Um monstro desconhecido mora aqui. Vamos conquistar as esferas do dragão. Um ideal que sempre vai nos unir. Vamos lá buscar as esferas do dragão. Uma viagem no rastro do sol. Correr e pegar as esferas do dragão. Lá dentro tem tesouro pra descobrir. Vamos revelar as esferas do dragão. É força pra lutar. A fantástica aventura vai começar. Agora sim é hora, Raul, sua música. Bom, o Gads já deu um pequeno spoiler. O que eu trago aqui, é, pra finalizar, é uma abertura que marcou muito minha infância, honestamente. Minha também. E também. Eu vou dizer isso, na verdade, vai ser um pouco sacrilégio. Marcou mais pra mim ainda do que o Yu-Gi-Oh! Original. Mas não estou dizendo que é melhor. Mas não. Marcou mais. Não, Raul. Então, tipo, seu pai é pequeno automaticamente. Ah, mano. Eu gosto muito do Yu-Gi-Oh! GX e eu lembro que eu sempre assistia na Nick, velho. Nossa, bons tempos, puta, mano. Passava na Nick, não é verdade? Passava na Nick e eu lembro que eu assistia isso e Danny Phantom. Na TV Globo, tá? Eu assistia isso e Danny Phantom, tipo, um era seguido do outro, era muito legal, velho. Boa. Tá melhorando. Você, enfim, tá. Mas seu pai ainda é pequeno. Saudades, velho. Nossa, Yu-Gi-Oh! GX era fenomenal pra mim. E a abertura tem um hype muito bom. Sim. É legal. Dá uma vontade de sair cantando junto. Então, e a gente vai fazer isso, mesmo que a parada seja difícil. Fiquem aí com essa abertura fenomenal. E Yu-Gi-Oh! GX, ele... Eu me lembro que ele até foi bem aceito, né? Porque, na verdade, teve umas rusgas, né? Porque o pessoal ainda tava muito... com a carga emocional do primeiro Yu-Gi-Oh! Que não dá, ele... meio que é uma sombra pra todo mundo, é muito complicado. Mas mesmo assim, Yu-Gi-Oh! GX, ele passa a vibe mais jovem, né? Aquela coisa assim de escola e tudo mais. Academia de duelos! É, aquele primeiro episódio dele, quando apareceu o Yugi, ele entregando o Caribou pro Jaden, cara, é muito doido. Até acho que pra quem era muito nostálgico do primeiro Yu-Gi-Oh! Ficou... O Yugi com a voz de quando as bolas dele dropam. E, enfim, foi muito legal. Eu gosto muito. Gostei muito do Yugi GX, eu adorei. Mesmo com ainda, né, com meio dividido com algumas pessoas não gostando, porque a segunda temporada é complicado, né, de bater o primeiro Yu-Gi-Oh! Mas eu gosto. E eu só tenho uma crítica, porque, infelizmente, aqui no Brasil a gente não teve acesso às últimas temporadas, que é quando o Jaden vira emo. São, na verdade, as melhores. Saca? Ele fica mais putaço, ele fica todo dark e tudo mais. Acho que depois que quando ele se funde com a Yubel. E ele fica mais putão, saca? Ele fica mais... né? Na dele, mais sério. Não fica mais sorrindo pra tudo, não acha que duelo é uma piada, né? Enfim, ele não fica mais pensando em piada, é isso. Ele é todo sério. Enfim, é macabuloso, é isso. Tô feliz por você estar com a gente. A galera da escola é quente. De volta à classe nós vamos ter uma parada difícil para resolver. Você vai me ajudar se a parada é difícil. Vamos encarar Yu-Gi-Oh! GX, próxima geração. Agora sim é hora. O jogo já começou. Agora sim é hora. Você será o vencedor. Você é o maior. Sim, Yu-Gi-Oh! GX. Agora sim é hora. Porque o jogo já começou. Tô feliz por você estar com a gente. A galera da escola é quente. De volta à classe nós vamos ter uma parada difícil para resolver. Você vai me ajudar se a parada é difícil. Vamos encarar Yu-Gi-Oh! GX. Agora sim é hora. Porque o jogo já começou. Acabou. Tchau. A gente nem tem as menções honrosas? Ah, é verdade. É, agora que acabaram nossas músicas, vamos para as menções honrosas, porque, sim. Ah, o que você queria falar? Você trouxe lá um pouquinho antes? Ah, eu ia trazer duas menções honrosas. Não conta uma, porque, infelizmente, em japonês, mas a abertura de Samurai X, que eu gosto bastante, eu acho muito legal a vibe dela, começa bem dark, representando bem o passado do Kenshiro, mas aí fica mais feliz e mais, como que eu posso dizer? Cara, dinâmica, eu acho, pode ser. Quero mudar o mundo, tá em português, Raul. Mas tocava em japonês a primeira abertura. Não. Sim. Quero mudar o mundo. Não, a abertura de Samurai X. Então. Não, essa não é a primeira abertura. Essa é o quê? Isso aí acho que é a segunda abertura até. A primeira abertura é aquela que começa com um solo de guitarra mó pesado pra daí, e depois começar uma batida na bateria. Sabe? Ah, sim. Então, mano, é muito engraçado o contraste, tipo, mó solo pesado. De novo, porque representa um pouco a dualidade do Kenshin. O cara foi um assassino, então não tem muito como estar 100% feliz. Então... Claro que tem. Matar é legal. Pelo menos é isso que eu aprendi com o Fire Emblem. Killing is okay as long as you're having fun. Also, I'm 14. E a segunda menção rosa que eu tinha era pra ED de Yu Yu Hakusho, que se chama O Tempo. Mano, nossa, é tão boa aquela ED também, meu Deus. É meio triste, porque sinaliza que o episódio acabou, então tipo você fica meio... que chato. Mas ainda assim, tipo, mano, que foda. Na boa. Velho, eu não ia nem trazer, mas eu vou falar. A ED do Dragon Ball, aquela que o Gohan ficava andando no Shenlong, parecia que aquela porra não acabava, eu odiava ela, mas ela é nostálgica pra mim agora, porque eu não gostava. Era do início do Dragon Ball? Energia recuperada. Ah, sim, eu me lembro que... Eu lembro desse encerramento, porque quando... Eu já falei isso em alguns outros episódios do cast, quando o Dragon Ball voltou a ser transmitido na TV pela Rede Brasil, eles passavam esse encerramento, e eu me lembro de assistir na Rede Brasil, e ouvir esse encerramento aí. Ah, rapaz, muito boa também. Mano, eu detestava esse negócio porque não acabava. E eu achava muito chato. E eu tinha medo. Mas hoje em dia eu acho legal. Porque eu não gostava antes. Virou tipo uma piada interna minha comigo mesmo. E de outra menção honrosa, Digimon 4. Porque ninguém trouxe ela aqui. Nós falhamos como meme. Nós falhamos como fãs de Digimon 4. Não deixamos. Trouxemos ele aqui. Mas a gente não trouxe porque, enfim, eu achei. Eu não queria ser óbvio e eu achei que vocês iam trazer também. Porque os três imbecis ficaram, não, mas. Mas o Raul vai trazer. Ah, não, mas o Renan vai trazer. Ah, não, mas o Gás vai trazer. Não, nenhum dos imbecis trouxe. Aí vem o Zen e chuta a porta. Eu trago! Acho que ele nem conhece esse Digimon 4. Ah, tudo bem, eu já tô acostumado a estar decepcionado com ele. Ai, mano. Anyway. Alguma menção rosa, Gás? A primeira abertura de Super 11 normal? Eu fico surpreso. Eu queria só comentar. Eu fico surpreso que o Gads não trouxe a abertura de Yu-Gi-Oh! Gads, você está louco na droga? Ele, não, eu ele... não queria parecer óbvio, né? Mas enfim, sua vez. Yu-Gi-Oh! Então tá aí, fica comigo a sua rosa, a primeira abertura de Yu-Gi-Oh! Sua vez! Sua vez! É hora do duelo! É hora dos chinelos! Eu nunca vou não rir disso. Aquele cara lá zoando o maluco no WhatsApp. Tipo, ô mano, sua mina é mó puta. Ah, quero ver você cobrar aqui. Então é hora do duelo, invoca meu pai. Invoca o meu pai. Ô oh, mano, lembra de mim? Não, mano, quem é tu? Eu sou o Lucas, pô. Que Lucas, menor. Não é Lucas, é aquele da rima, ó. Ó, sabe o que rima com cadeira? O quê? Duelo! Mano, se eu achar essa thread, eu boto na descrição. Ah, mano, é como dizem, velho. Eu vim ver o macaco. Quem diz, hein? Foi pergunte pra você a Tocaiba. Oh. Eu vim ver o macaco. Eu vim ver o macaco. Clássico, nossa, clássico. Eu achei. Esse bagulho, essa piadinha é tão, tão firme que tá no game vício. Ah, não é um clássico. Caramba, velho. E aí, vai soltar essas nostalgias tudo agora? Game vício agora? Caramba. Fórum Game Vício. Aí, moleque, fica dando em cima da minha namorada. Se você mexer com ela, eu te pego, filho da P. Posso me defender? Faça a jogada aí, seu moleque otário. Primeiro eu sacrifico a puta da sua namorada e invoco o dragão branco de olhos azuis. Cara, game vício. Puta primeiramente, que pariu. Ele teria que sacrificar duas putas namoradas. Porque é verdade, é verdade. São mais de 7 estrelas. Peraí, era 8 estrelas. 8 estrelas quatro, é. 4 estrelas, um sacrifício. Não, 4 estrelas. Oito, não, é 5 estrelas. 5 estrelas, um sacrifício. 7 e 9, né? Isso. Então seriam duas putas. Duas putas. Pro dragão branco é duas putas. Ah, tive minha carta mágica, agora é sua mãe, minha puta. Vai foder, moleque. Ah, essa história é muito, mano, boa. É muito boa. A parte que ele volta depois. Lembra de mim, velho? O cara da rima. E engraçado que o outro cara, ele fica dando corda ainda. Tipo, ah, faz sua jogada. E ele pediu, né? Faça sua jogada. Leque. É, você vai deixar na descrição, né, esse link aí. Esqueci de invocar meu pai. Eu sou aquele que rimava, olha só. Sabe que rima com cadeira? Fala. Duelo! Caralho, moleque! Ah, mano, mas se fuder, é tão bom. Vou perguntar se seu pai tá bem também quando eu comer ele. Ah, ativo minha carta mágica. É inversão espada e escudo, agora meu pai te come. Esqueci de invocar meu pai, coloca o Bino. Enfim, é exatamente jukebox. Tchau! Adeus, senhor. Valeu. Até a próxima. Acabou. Pronto. Tchau. Foi. Acabou. Tchau. Vaza.